Baila, baila, baila. Porque aqui é nós. Salve também pro Pira, Tira São Miguel, Batu e a Viela. Original nós é a nata, salve pras favelas. Só se penha e Tatu, a mesma sintonia. Domingo é o Cabral, curtindo os três dias. Vila do Sapo, Bela Vista e a Ponte Rasa. A Rua 13 e a Pavonha, é nós a nata. Patriarca, Emelino, tudo chapa quente. Vila Cisne, Jardim, que é meu cidade, Tiradentes. Campos e a Moca, de ponta a ponta. É o Carão, Vila Sabrina, só Colômbia. De Teoriza vem os manos de Heliópolis. Da Reforça vem os fiel de Paraisópolis. Vila Matilde, Vila Mara, Romero, Coab. É a Cruz Vermelha e o bonde das FAC. De todas as quebradas, o respeito prevalece. Original, nós é a nata, MC da Leste. Nós é a nata, nós é a nata. Cangaíba, chapa quente, é nossa quebrada. Nós é a nata, nós é a nata. Da Leste, Andi, Luan, salve todas as quebradas. É, MC da Leste, parceiro. Participação, Andi, Luan. Tá ligado, é nóis. Mais amor e esperança. Quebrar e quebrada. Aguentar. Mando um forte abraço pra São Mateus e pro Jardim Santo André. Só Guerreiro é a Coab, Itaquera e a Vila Ré. É tudo nosso, tá tudo tomando. São várias quebradas e várias favelas. Tô fechado com uma caixa d'água, com uma dois criada viela. Eu sou da Leste, essa é a voz, humildade e respeito no coração. Com os aliados que me fortalecem, todos unidos na mesma missão. É só os Colômbia que tá com nós, junto e misturado até o fim. Somando com a Mox, fiel, chapa quente, é a aclimação e o Cambuci. Quebrado e quebrado em qualquer lugar, salve Casa Verde, Alta Trindade. Lá Brasília também chapa quente, salve Vila Cisne, salve Gulag. E na gaiola dos 11, os vapor vai traficar. Somando com a Penha, nós somos a nata, é a Zona Leste em primeiro lugar. O Singapura, Vila Formosa, Jardim Verona e Vila do Sapo. Jardim Tampa, Ponte Rasa, somando comigo sempre lado a lado. Jardim Hebron é só os Zelica, todos unidos na mesma missão. Na Zona Norte é o Boetinho, Jardim Catarina, o Afeganistão. Veste com Pira, com São Francisco, Jardim Progresso é só os fiel. No Jovem Vem a Homem e Tatu é o Jardim Brasil e o São Miguel. Cangaíba já tá fortemente, Vila Matilde de Teoriza. Tomando chapa quente, lado de Guarulhos, MC da Leste no estilo guerrilha. E na favela do 15 o confronto é constante. Salve Itaquá, salve Vila Alpina, é nós que soma a todo instante. Quebrado e quebrado em qualquer lugar, o respeito prevalece. Com todas as quebradas nós veio somar, é André Luan e MC da Leste. Quebrado e quebrado em qualquer lugar, o respeito prevalece. Com todas as quebradas nós veio somar, é André Luan e MC da Leste. É nós, moleque. Sem simpatia, unida até o final. Tranquilidade. Tipo guerrilha. É MC da Leste. Equipe Mix Produção. Tá ligado que é nós. Todas as quebradas. Iluminada por Deus, seja minha quebrada, minha voz. Rola pelo ar. preso quem me fortalece. De igual pra igual é nós que tá. Hoje é o é chapa quente, nós só porta PL sem CQ. É nós a nata aí. Eu sou da leste, tô das quebradas, corro com meus aliados. Salve caixa d'água, nós é Cangaíba, só Mabueiro e a Vila do Sábio, cidade Tiradentes. Só guerreiro já de Santander, primação. Fechado com a penha, mó cabelo assis, tem com o abinho e o carrão. Tranquedos, neve, Vila Guinemina, no estilo Talibã. Já de Catarina, nós é a ZL, Vila Granada e Tarumã. Bom retiro é o poder, Jardim Brasil é teoriza. Salve São Mateus, Jardim Assunção, tá seguinte a nós, tá em Paulista. E na gaiola dos 11, o cheiro da marola vem no ar. Vila Matilde, Jardim Marilu, Goulart, Nipa e Mauá. No Singapura, Bala Come, Jardim Castelo e Vila Ica. Vila Verde é a nata, em Okuné e Vila Iva. E na Pavone, os moleque é da hora, mano, forte abraço pros irmão. E pro Pombal ia ser a pelada que tá do meu lado de coração. E eu fortalece a portelinha, Jardim Maringá tá fortemente. Também Vila Ema, Teodoro, Vila Ela, Cidade Líder e Vila Prudente. No Parque das Flores, a chave esquentou, cada um tá na missão. Tipo Alcada, é nossa família, bolado, pesado, é o Morro do Sabão. O tipo é da Vila Nova York, Jardim Nazaré, é só o Zelica. Em Goianás e no da Fé, nós que estamos Vila Alpina, na ponte pequena e no pininho. A humildade prevalece, bolado pesado, nós é o poder. Som original, MC da Leste. Iluminada por Deus, seja minha, quebrada minha voz, rola pelo ar. Fortaleço quem me fortalece, de igual pra igual é nós que tá. Vila São Rafael é só os Colômbia, já de São Pedro e Vila Thelma. No Guarani, os vapor vai traficar. Jardim Conquista, Ferraz, ABC, tá na sintonia, os fiel de Poá. Pra conseguir fechar nossa lojinha, a bala vai comer primeiro. Na Vila Rosa, na Camozina, na Vila Mari, no Pinheiro. No Guaralu, que Jardim Guaraçá, são criados pela fé. Salve Vila Ed, Vila Marieta, Vila Paraíso, Vila Ré. O Jardim Tamper, em Porto de Rasa, São Miguel, Esmagaçá. Fecho com Vila com São Francisco e Emelino Matarazzo. Jardim Verônia, Afeganistão, represento as quebradas. Jardim Romano, Iguatemi, é a patriarca que soma com nós a todos instantes. Os vermes fracos não tem vez, MC da Leste, sou cria da penha, todas as quebradas bate três. Iluminada por Deus, seja minha, quebrada minha voz, rola pelo ar. Fortaleço que me fortalece. Igual pra igual é nós que tá. Caminha pelo certo e sem deixar falha, sempre lado a lado com os irmãos. Com unhas e dentes, lutar e vencer e não se abater pela opressão. Mas na Coab 12, na Vila Vera, só tem fiel de fechar. Em São Bernardo só tem aliado, Vila Limpieira, nós que tá. Tem na Zona Sul, na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Quebrado e quebrado em qualquer lugar, humildade prevalece. O linha de frente tá com inerta. Aqui já dizia, Jardim das Margaridas e Imperial, é nós que tá na sintonia. Fala Vila Silvia, se eu represento, é nós que tá de ponta a ponta. Suzano também já baguente, somente nas quebradas de responsa. Estão todas unidas na mesma missão, guiadas pela fé. Não pode dar luta, não tem minha guerra, pronto para o que der e vier. Salve Jardim Friso e Continental, Vila Progresso, Vila Diva, Vila Yolanda e Nova Galvão. Tá ciente a nós, Vila Isolina, que soma comigo. Falou da hora, o Jardim Fraco não tem vez. O Pilarão só tem aliado com todas as quebradas, faz de três. Iluminada por Deus, seja minha, quebrar a minha voz, rola pelo ar. Fortaleço quem me fortalece, de igual pra igual nós que tá. Sua voz me fortalece, eu vim te fortalecer. De AQ parte 4, 220, é nós a nata. Eu, você, nós Jesus vem nos proteger. DJ Gata. Na humildade nós somos a voz de todas as quebradas. Deus ilumina quem me fortalece, que por suas mãos estão sendo guiada. Que até o fim, não venha combater. É nós que somos aqui. Eu sou da leste com todas quebradas. Minha voz rola pelo ar. Salve gacha d'água, Piracanga, Iba, Morro da Fé. É nós que tá, é o Singapura, Jardim, Arizona, Toca, Coa, Biu. Na Vila do Sapo só tem guerreiro. Salve, bueiro. No que era Lux e no Pinheirinho, a chapa fica quente. Na Tamarota, Cana, Nitro, Peralha, Favela do 12. Na Vila Prudente, no Ai, Cavalho, na Vila Suíça. Diz do Morro, Vila Ré, no Jardim Romano, Jardim Jacuí, em Ocuné. Vem a Vila Cipê, Jardim Catarina, Favela do 7, Aclimação. Na Coab 12, na Ponte Pequena, Jardim Três Marias e Anos Galvão. Salve Vila Rica, salve Vila Alpina, salve Jardim Iba, salve Bela Vista. Oratória é o poder, é nós, Vila Maria, Jardim Maristela, Vila Americana, Jardim Bom Pastor e salve Cruzeirinho, Vila da Tijuca, Vila Taguari, Vila Moraes, salve Belenzinho. Na Vila Edia só cria bolado, no Aricanduva só tem terrorista. No Guarani é só os guerreiros, Jundiaí, SP, Boa Vista, 316, nós é o CCQ, Guarulhos, fortalece e é fortalecido. É nós que somos, tamo firme e forte, Deus ilumina quem fecha comigo. Salve pro Pirelli, nós é humildade, Itapejica e São Rafael. Munhões, Rua 13, Fiat, Jassanã, Praça 8, é o bonde dos braços fiel. Na humildade nós somos a voz de todas as quebradas. Deus ilumina quem me fortalece, que por suas mãos eu sendo guiada. Aqui, tem da zona oeste, da zona norte, da zona leste, da zona sul, do Jardim Paroeira e Serra Pelada, Vila Nova York, Grajaú, Santo Amaro, Jardim do Estádio, Campo 7, Vila Carrão, Jardim Ipiranga, Deodoro, Vilela, Jardim Maringá, Vila Conceição, lá no Inverninho e Santo André, os vermes viram pó, Capão Redondo, Boca e Arujá, BC, Freguesia do Alva, Vela Imigrante, Favela do Gato, Ponte Grande, Butantã, Pirituba, Itacoa, Favela, Boqueirão, Jabaquara, Favela do Santista, MC da Leste. Possível copiar. E aqui bate quase 220. Minha voz rola pelo ar. MC da Leste. Fortaleço linha de frente. E aqui bate quase 220. Tá ligado? Nós é chapa quente. Primeiro poder tá lá no Bom Retiro, no Jardim Brasil e na Colônia. No Jardim Paraíso, no Jardim da Vila, Barra Funda, Cumbica e Continental. Jardim Santa Fé, Jardim Nazaré, Ponte Grande, Ferraz é o nosso comando. Arthur Alvim, Morro Doiro, São Carlos, Pedro, Campo Limpo e o Jardim Romano. Brasilândia, Heliópolis, Iguatemi, Galindé, Jardineira, São Pedro, Alameda, Suzano, Itaí, no Jardim Serrano e São Miguel. Só tem fiel de fechar Vila Barros, Parque Primavera, Chá de Conquista e Vila Curuçá, Favelão da VPTLS, Vila Amélia, Diadema, Jardim Souza, Guaianas e Cidade que é meu Armênia, Jardim da Saúde, Jardim Fontales, Camilópolis e Vila Diva, Vila Rosa, Jardim Japão, Vila Bela, Vila Isonina, Jardim Esté, Jardim Maringá, Augustos, moleque zica do Jardim Função, Chabilândia, Taiba, Espirituba, Vila Clara, só tem aliado, bolado e pesado, MC da Leite, a bola da besta é a que bate quatro. Na humildade nós somos a voz de todas as quebradas. Deus ilumina quem me fortalece, por suas mãos eu sou guiada. É nós que soma, tá ligado? Tipo guerrilha. Ilumina na portança, já minha quebrada, minha voz rola pelo ar. Fortaleza quem me fortalece, de igual pra igual é nós que tá. Com dinheiro ou sem dinheiro, de nave ou a pé, não nasci em berço de ouro. Mas meu filho vai, eu tenho fé no peão pela quebrada. De carro monstro, de vai e vem, vem de paz. Chama a atenção deles e delas também. O nosso estilo